no sul da Europa. Já temos rock, já temos boates, já temos disco, a Coca-Cola, os flippers e os bairros de lata, invasão e luta de classes. Este canto ainda chega ao mundo, cá no sul da Europa, cá no sul da Europa. Mas com esta só falta o norte, cá no sul. Sul da Europa, TV a cores já se vê. Também não há espaço no metro, já no dismo, no Algarve. Slot machines, no Estoril e até partidos políticos. Cá no sul da Europa, cá no sul da Europa. Mas só esta só falta o norte, cá no sul. E touradas, os quilómetros de autoestradas, umas turistas bem bronzeadas e mais umas poucas banhadas. Cá no sul da Europa, cá no sul da Europa, mas com esta só